Welcome to Platypod, the official podcast of the Committee for the Anthropology of Science, Technology, and Computing. Here we host dialogues and conversations about the theories, tools, and social interactions that explore questions at the intersection of anthropology and science and technology studies. This bonus content is a reading from Platypus, the Castag blog. Enjoy! Pelo florescimento de ciências feministas, distribuindo sementes a partir da rede Rafect. Há pelo menos 4 décadas, pesquisadoras feministas questionam a ciência, lançando as bases para uma crítica que se mostra cada vez mais fundamental e urgente. Em um cenário político e científico cada vez mais árido, tenso e hostil, as lutas por transformação e justiça social, é com grande alegria e entusiasmo que apresentamos essa série de 4 posts, escritos por antropólogas feministas brasileiras e destinados aos leitores acadêmicos especializados em STS, bem como a leitores de redes feministas mais amplas e comunidades ativistas de base. A Rede Latino-Americana de Antropologia Feminista da Ciência e Tecnologia, RAFECT, é um coletivo de pesquisadoras, ativistas e profissionais latino-americanas comprometidas com a disseminação de perspectivas feministas e interseccionais. Nossa rede é um espaço de acolhimento, troca de conhecimento e conexão entre academia, movimentos sociais e outras áreas do conhecimento. Desenvolvemos estudos de ciência e tecnologia a partir de uma perspectiva parcial, situada e interseccional. Uma perspectiva ética e responsável, com foco na promoção da justiça social, da equidade de gênero e no combate a opressões estruturais. Nos pautamos por princípios de criatividade, afetividade e cuidado, cultivando teorias e ações feministas críticas que sejam transinclusivas, antirracistas, decoloniais, anticapacitistas, anti-LGBTQIAPN+fobia e anticapitalistas. A rede começou a ser gestada em 2023, durante o 14º Encontro de Antropologia do Mercosul, RAN, Brasil, e o 9º Encontro de Antropologia da Ciência e Tecnologia, REACT, Brasil. O desejo de estabelecer a rede está enraizado no fato de que nosso campo de atuação na América Latina é altamente masculino e hostil, apesar do trabalho feminista e de mulheres ser fundamental para seus fundamentos. Entendemos que a academia como um todo continua prejudicial a alguns pesquisadores e a certos tópicos de pesquisa. Também reconhecemos que a cis-heteronormatividade hegemônica da antropologia limita sua criatividade. Somos muitas, diversas e operamos de maneiras diferentes. O trabalho da rede é essencial para construir pontes entre a resistência feminista dentro e fora da academia, criando um espaço onde possamos denunciar e combater diversas formas de opressão, como sexismo, racismo, LGBTQIA+, fobia e outras. Trabalhamos para garantir que as vozes, pesquisas e experiências de mulheres e pessoas dissidentes de gênero, especialmente aquelas em condições marginalizadas, possam ser evocadas, ouvidas e respeitadas. Nossas ações são um passo importante para transformar o campo acadêmico e científico, tornando-o mais inclusivo e comprometido com a equidade. Atualmente, somos mais de 28 grupos de estudo e laboratórios, além de 67 pesquisadoras, integrando disciplinas como antropologia, arqueologia, saúde pública, ciência da computação, artes, e com representantes de todas as regiões do Brasil, além da Argentina, Chile e Colômbia. A rede promove espaços de conversação e apoio, organizando eventos, grupos de discussão e seminários, além de fortalecer a produção e circulação do conhecimento feminista. Esperamos continuar expandindo nossa rede, fortalecendo nossos laços com movimentos sociais feministas e outras áreas de atuação, consolidando nossa presença em espaços estratégicos de tomada de decisão, tanto na academia quanto fora dela. Também pretendemos promover mais eventos, publicações, encontros e cursos em programas de graduação e pós-graduação sobre os temas discutidos e as teorias que fundamentam o STS feminista. Buscamos influenciar políticas públicas e transformar o campo da ciência e tecnologia em um ambiente mais acolhedor e inclusivo. Acreditamos no florescimento de uma ciência feminista. Um dos nossos modestos, mas significativos passos em direção a esse sonho é a criação e manutenção do nosso blog, lançado em maio de 2025, e que conta com a colaboração de antropólogas da rede. Essa iniciativa foi inspirada pela experiência acumulada da Platypus em divulgação científica. O espaço agora hospeda essa série especialmente preparada para a circulação entre nossos colegas da Castac. Eu, Clarissa Resch, fui curadora dessa série, sou editora colaboradora da Platypus e membro da Rafect. Como cientista social especializada em STS feminista, atualmente estou recebendo uma bolsa de um programa do governo brasileiro que promove e capacita jornalistas científicos. Essa bolsa me permite trabalhar com a rede na criação e manutenção de infraestrutura digital, incluindo a edição do blog da Rafect. Nessa série de 4 posts, apresentamos uma pequena amostra do trabalho de antropólogas feministas brasileiras que atuam na área de antropologia da ciência e tecnologia. Nossa intenção é abrir caminhos de diálogo e troca com outras colegas que lutam e pesquisam ao redor do mundo, sonhando, como nós, com uma ciência diferente. Sabemos das dificuldades de circulação do nosso trabalho, que enfrenta barreiras nacionais e regionais, mas essas são incomparáveis ao enorme desafio de circular internacionalmente nossa produção científica e intelectual no centro do mundo. Por isso, é com grande alegria que compartilhamos nosso trabalho, do qual temos muito orgulho por sua qualidade e relevância. Nessa janela para o mundo que é a Platypus. Abrimos a série com um texto de Ana Manuela Primo dos Santos Soares, pesquisadora indígena do povo Caripuna e doutoranda do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará, UFPA Brasil. O texto narra sua trajetória desde a infância como única aluna indígena em uma escola particular de Belém, Pará, Brasil, até sua formação acadêmica e política, influenciada pela mãe e pela avó, que preservaram a sua língua, história e a luta coletiva de seu povo. Ana Manuela desafia a noção ocidental de feminismo indígena e afirma a existência de um mutirão de mulheres. Essa prática coletiva também guia sua antropologia. Nosso segundo post é de Juliana Vieira, doutoranda em saúde pública pelo Instituto de Medicina Social Elcio Cordeiro, da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil. Juliana analisa um caso de transplante de útero em 2016 no Brasil, um uso pioneiro de um órgão de uma doadora falecida com uma gestação bem-sucedida. Apesar do potencial para ampliar as opções reprodutivas, o procedimento é caro, não vital, envolve riscos e imunossupressão, e sua promoção pode criar novas demandas sociais alinhadas à valorização exclusiva da maternidade biológica. Assim, o debate vai além dos avanços técnicos, exigindo reflexão sobre os significados culturais e de gênero da reprodução e sobre como a ciência, longe de ser neutra, é moldada por valores e perspectivas que precisam ser questionados. Fruto de uma experiência de pesquisa, leitura e escrita com adolescentes, nosso terceiro post é escrito por Irene do Planalto Chemin, Giovanna Luna dos Santos, Cauã Alves da Siqueira Aristides, Railane Souza de Moura, Samara Lopes de Oliveira e Verônica Martins da Silva. Irene, membro da Rafect, é mestranda em Comunicação Científica e Cultural, Labjori e Unicamp Brasil. E durante sua pesquisa, trabalhou ao lado das demais autoras, adolescentes pesquisadoras que integraram um programa de iniciação científica para estudantes do ensino médio. O texto apresenta a experiência de leitura do Manifesto Ciborgue, de Donna Haraway, no contexto da produção de um podcast sobre educação digital, no qual a figura do ciborgue serve como metáfora para refletir sobre a relação entre tecnologia e juventude. A obra clássica de Haraway é entendida pelos adolescentes como um gênero político e crítico, que questiona verdades absolutas e propõe a mistura de elementos, influenciando a maneira como um grupo constrói sua escrita ciborgue no podcast, um espaço de colagem, som e narrativa que articula ciência, ficção e experiências cotidianas. Concluindo a série, nosso quarto post é escrito por Daniela Tonelli Mânica, antropóloga e pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, LabJOR, Universidade Estadual de Campinas, Brasil, e Fabiane Gama, professora do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. Nesse texto, as autoras revisitam o conhecido caso do sociólogo português Boaventura de Souza Santos, acompanhando a sua revelação a partir das acusações que vieram à tona após a publicação do livro Sexual Misconduct in Academia, em 2023. Elas resumem os principais acontecimentos desde então, organizando didaticamente a forma lamentável como o intelectual respondeu às acusações e retalhou sistematicamente as vítimas. Concluímos nossa série com este contramanual que toca antropologicamente nos principais problemas estruturais da ciência, a misoginia e o racismo, que a teoria STS feminista há muito denuncia. Você poderá acompanhar essa série a partir do próximo mês, setembro, com uma publicação por mês. As publicações foram selecionadas especialmente para Platypus e seu público, publicadas em inglês, espanhol e português nesse blog e replicado em português no blog da Rafect. Esperamos que essa série sirva de semente, germine e dê frutos com nossos colegas da Castac. Aqui na Rafect, somos gratas por nossa parceria e acolhemos solidariedade e colaboração com o trabalho STS feminista em suas próprias regiões. Thanks for tuning in. If you have any comments and feedback, feel free to share them with us on the blog. You can find the link to the post in the description of the episode.